habita o meu ser. Vida que vive em meu viver. Graça que me traz perdão. Apaixonado por ti, apaixonado por ti. Estou apaixonado por ti.